palco, me, do palco, me, do palco, me. I still can't figure out what it is that that reminds me of. Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes session. Ay, ay, ay, ay, ay. I'm so tired of being alone. I'm so tired. All Green. Won't you help me, girl? Não, você que é um cara muito chegado à curadoria e à co-curadoria de programação da UFM, não dá pra fazer uma cavadinha pra rádio apresentar um especial All Green de tudo quatro verde. Horas? Tudo verde. Hein, hein? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta, desorientando, do dia 17 de agosto de 2010. Muita gente soprando velhinha hoje, meu amigo. Andão, por onde participa a nossa audiência? Estamos ao vivo até meia-noite. Pode chegar no nosso e-mail, roncaronca@oifm.com.br. A gente segue hoje com a terceira edição do programa voltada para para promoção Jimi Hendrix, Fender Telecaster. Não. Strato. Desculpa, cara. Uma Telecaster, quem Strato usava Caster. Era o. É, muita aquele gente. Aquele cara. É, Pepeu tá Gomes. Albertinho de Recife. Terceira edição do programa com a promoção Jimi Hendrix, mais adiante. Outras informações sobre ela. Promoção mais adiante para Bernardo Benegão, sexta, sábado e domingo no Oi Futuro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Andão, sabe que ao soar a introdução do programa, tá pra a rapaziada sai de trás das moitas. Então, mais uma vez, o endereço para a participação da nossa audiência. roncaronca@oifm.com.br, nosso e-mail até meia-noite. Andão, você viu as pepitas que eu coloquei no Tico Tico hoje, roncaronca.com.br, prometendo tocar. Por que você colocou as capas do lado a lado? Normalmente você põe enfileirada. Mas é bom. Quis mudar, né? É sempre bom mudar, né? Sempre bom. Como, por exemplo, vai ser bom a gente deixar o All Green de lado, chega a ser um pecado, para mostrar a primeira novidade do programa de hoje. Tem Martinho da Vila aí? Vai. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Martinho da Vila, tô ligado. Ciranda, ciranda, na praia olhando pro mar. Ciranda, ciranda, ciranda, a praia olhando pro mar. Pescador, pega a rede e vai pescar. Jangadeiro, se apronta pra velejar. Pescador, pega a rede e vai pescar. Jangadeiro, se apronta pra velejar. Ciranda, ciranda, ciranda, ciranda, ciranda, ciranda, ciranda, ciranda. Na beira da praia, os pés na areia, com as mãos enlaçadas, balançando a saia. A ciranda. ciranda, a ciranda, a ciranda. Ciranda, ciranda, na praia olhando pro mar. Pescador, pega a rede e vai pescar. Jangadeiro, se apronta pra velejar. Pescador, pega a rede e vai pescar. Jangadeiro, se apronta pra velejar. Ciranda, oi, ciranda, ei, ei, ei, ciranda, ciranda, oh, ciranda, ciranda, ciranda, ciranda, oh, ciranda, ciranda. Na beira da praia, os pés na areia, com as mãos enlaçadas, balançando a saia. A ciranda, a ciranda, a ciranda, a ciranda, o cirandeiro, a ciranda, ciranda, ciranda. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Silêncio, silêncio. O professor chegou. Silêncio. Chegou, professor. Vamos começar a chamada para aula de História do Brasil. Seu Dedé? Presente, professor. Seu Didi? Presente, professor. Seu Zacarias? Eu não trouxe o presente. Em que ano que foi descoberto o Brasil? Em 1500. Mas hoje a inflação deve estar 2,50, 3,20. Atenção, meu, para a bagunça aqui. Vamos começar a aula de História do Brasil. Isso. Quer ver? Vamos lá, garotada. Aí. We'll be right back. Oi FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. No me acercaré a tu jardín, nunca tocaré tu flor. Es mejor la fantasía que me dio tu leve cercanía y su color. Nunca sospechaste la metáfora y lo que puede lograr. Nunca entenderás la suavidad de lo que no sabe a dónde va. Sonores a tu fantasía. Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios. Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado, que revoluciona y en mi corazón, y eso sin haberme acercado. Sí, qué maravilla es el desencanto, si hace que todo se vea mejor imaginado. Prefiero amores platónicos, consuelo. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai. Thank you. FM. Você tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Grande Rafinha. Põe Rafinha de novo, pelo amor de Deus, cara. Você tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Censurado em John Mayer. Alô. Que brasa, hein, meu amigo. John Mayer ao vivo. Vamos informar que estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada oifm BH 93.9, oifm Campinas 94.1, oifm Porto Alegre 90.3. Oi FM Recife 97.1, Oi FM Rebelião Preto 94.1, Oi FM Rio de Janeiro 102.9, Oi FM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo com um canarinho de Petrópolis aqui do lado. Até meia-noite, vai, canarinho. Vai, não, vai, não, vai, não, vai, não, vai. Não, não. Não, não, vamos cair de boca nas promoções de hoje. Vamos lá, né? Vamos lá. A promoção que estamos desde a semana passada, a mega promoção do Jimi Hendrix. Estamos sorteando uma Fender Stratocaster, modelo idêntico ao que o Jimi Hendrix usava, mas um iPod, mais com I, tá? Sim, sim. Mais sim. Um iPod. Todos entendemos. Todos personalizado com 8 CDs e 4 DVDs da lenda Jimi Hendrix. E tudo isso através do nosso site. Portanto, acesse o oifm.com.br, vai lá no departamento de promoção, se cadastra para participar. Chegando lá, você tem que responder a seguinte pergunta. O Jimi Hendrix queria fazer com a guitarra o que Little Richards fazia com a voz. Que momento isso, hein, cara? É um espetáculo, né, cara? E você? Que som você gostaria de tirar numa Fender Stratocaster? E por quê? Isso é o mais importante. As duas respostas mais criativas faturam a guitarra e o iPod recheado. Tá bom ou não? Tá ótimo. Além disso, temos também aí promoção exclusiva pelo nosso e-mail. 5 pares de ingresso para o show do Benegão aqui no Rio de Janeiro, no Oi Futuro de Ipanema, sexta, sábado e domingo. 5 pares para cada dia. Yeah. Certo? Escolha o seu dia. Quero ir na promoção do Benegão. Nome completo e telefone. Yeah. E a gente vai sortear 5 pares para cada dia. Escolha o dia. Quero exatamente. Ir na sexta, no sábado ou no domingo. Positivo. É, Benegão e seletores de frequência no Oi Futuro de Ipanema. 9 horas da noite, projeto Oi Futuro Som. Semana que vem tem Instituto. Também devemos sortear, provavelmente. Com certeza. Enfim, por aí vai. Falamos no início do programa dos nossos amigos que vão soprar velhinha ainda hoje. Um deles é a lenda, Estevão Cazé. Uhum, sei. Que disse que ia mandar uma sequência de música pra ser homenageado. Não mandou pão nenhuma. Né? Não mandou pão nenhuma. Vagabundo, né? Fanfarrão, né? Brincadeira. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. A sacolinha está cheia, mas repleta de novíssimos discos. Por exemplo, esse novíssimo do Guisado, Guilherme Guisado. FM. Eu não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem com o pessoal aqui que tá... Nandão, tem o síndico aí, negócio de eleição, me dá uma coceira. É, tá rolando, rapaz. né, meu negócio da Tiririca. Que isso, cara? O negócio do Tiririca é a Vera, maluco. O cara Tiririca, é candidato. Batoré. A gente pensou que fosse uma pegadinha, uma brincadeirinha, uma sacanagem dele, mas não. Simoni. Seus amigos do Futiba. Romarinho Bebeto. Seu amiguinho do Socão na Orelha. Maguilas. Agora, o impressionante é que essa é a época da gente rever as malas pesadíssimas que só aparecem nessa época. São umas baratas, somem, né? Quando pintam uma bocada, ah, é nóis. É nóis, é saindo, Exército Brasileiro. Saindo ralo, mano. Andou mais uma vez a... Alô, Brasil! Isso. Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. De com novo, certeza, de novo, com certeza. De novo. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Com certeza. Olha o Guisado aí. Guilherme Guisado. Nessa brincadeirinha, que negozinho joga o ronca-ronca na fogueira, quando a gente comunica que vai mostrar determinado disco e em 110% dos casos a gente não mostra, já rolou All Green, já rolou Guisado, eu tô vendo aqui por cima. Acho que só também, né? Não, é... Das capas que estão lá no Tico Tico. Ah, tá. Tá bom, Mussum, né? Mussum. Mussum. Índice de aproveitamento espetacular, né? Mandar mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Estamos ao vivo e várias promoções no ar. Jimi Hendrix e Bernardo Benegão. Pois é, para participar do programa, dando sua opinião, seu blá blá blá, Ezerigdum, como tem feito aqui mó galera, daqui a pouco a gente lê, basta enviar e-mail para roncaronca@uefm.com.br. A promoção do Benegão valendo apenas para o e-mail roncaronca@uefm.com.br. A promoção do Jimi Hendrix é exclusiva no site. Acesse uefm.com.br e participe por lá. Não adianta mandar e-mail dizendo que quer ganhar guitarra, que não vai rolar. É mesmo. FM. Abra a porta! Abra a porta! Well, I go to the back road, chicken cave. Every now and then I like to get in my bed. Find me in the living room, unsteady, cause it's a television family. I like to say, television family. I like to shout, television family. Any kind of thing, tell it without a way, man. But I know it's a fact. Television family don't really act. Man comes along on the BBC and they throw him in a bundle of spy TV. Television family. I like to shout. Television family. Say the kind of things you can't do without. Ronca, ronca. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? Nandão, e aquele ronquinho na pancinha? Hein? Ronquinho na pancinha. Vai assim, é sangue ronquinho, frio, né? Vamos ligar frio, aqui, Adriano. Rapaz. Entrar no site aqui, bibisucos.com. Sergião, domingo, sabe como é que vai ficar o negócio ali, né? Ali no Maraca, né? Vocês de um lado, a tricolagem, a gente do outro. Chega cedo, meu amigo. E seguindo a bula, vocês vão ficar apertadinho lá no canto, né? Sabe como é que é a parada, né? E... Alô? Boa noite. Opa, tudo bem, Sangue Bom da Fé? Opa, tudo bom. Fé em Deus. É, traz aí pra gente, entrega por favor aqui no Ronca Ronca, aqui no Coisa da Rádio. Traz aí uma pasta de frango, tá entendendo? Pasta de frango, tá entendendo. Tá entendendo, né? O Maurício vai querer um suco de laranja. Só. Suco de laranja pra o Maurício. Só isso. Só isso. A gente divide aqui o suco com o sanduíche, tá bom? Que a grana tá curta. Obrigado, tá? Fé em Deus, querido. Um abraço. Sergião, um juízo, hein, cara? bibisucos.com.br, sempre uma loja perto de você. É verdade. FM. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Mas por falar na tricolagem, Nandão... Bricolagem. A gente sempre comenta aqui que a minha maioria de amigos... É torcedora do Fluminense. Meu pai é Fluminense. Sim. Então, na hora que a gente puxa pela turma, eles aparecem loucamente. Então, acabou de ligar pra gente Railson. Railson. Linda tricolor. Manja, né? Claro, o grande Rá. O nosso provedor de mojo, de wire, New Music Express. Provedor de mojo. Miojo. O cara é tricolor, você olha pra orelhinha dele, tá saindo. Que bandeira isso? Pode do arroz? É, pode arroz, é uma coisa de doido. Crazy, é, mano. Confirmou a presença domingo no Maraca. Problema dele. Nandão, como você sabe, eu estive em São Paulo hoje com a curadoria e a co-curadoria do Ronca Ronca. Eu ouvi dizer. Pra gente montar, brifar, alavancar e startar uma logística envolvendo o programa da gente. Tô sabendo. Aí na hora que a rapaziada foi fazer um lanche ali, comer aquele pãozinho com queijo minas e peito peru... Sim, sim. Eu dei uma rateada. Motor? Uma rateei... rateei de rato mesmo, ratazana. Pra loja de disco... Uma loja de disco muito especial que tem em São Paulo. Sim. E lá encontrei esse disco aqui, cara. 12 polegadas do Slits, que eu simplesmente procurava há muitos anos. Sim. Tô mais feliz que pinto no lixo... Isso aqui é Slits, produzida por Dennis Bovell, com Budgie, baterista dos Banshees, de Suzy and the Banshees. É o Budgie tocando aqui. Produção do Dennis Bovell, a lenda do dub do reggae jamaicano, o cara que faz o som de Linton Kwesi Johnson. Só isso, o cara que faz o som do Linton Kwesi Johnson. Tá bom ou não? Tá bom pra gente? Essa é a música principal, Typical Girls. Aí, virando 12 polegadas, tem uma vinheta aí pra virar na grosseria? Tem. Alô, galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte, tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca, na Oi FM, vamos que vamos. Vamos. É, aí virando o lado, sei. Com o que a gente dá de um escorno? Olha isso, meu amigo. Momento, hein, Nandão? Mamãezinha do céu. Good. Crazy. Nandão, crazy. Manda um abraço especial para Billy Bacon, essa hora totalmente encapetado. Aquele gordinho enfumaçado, mano. Sei. Billy Bacon, Bob Toicinho, um beijo, jovem. vilandês também na pista. Pô, é de brincadeira. É verdade. Papai vilandês. Essa é a versão original, lançamento da Island, um 12 polegadas com som que estremece o morro que tem aqui atrás, se a gente der um volume aqui. Budge. Manja, Susan the Banshees. Budge. É o batera dessa trozoba aí. É, Nandão, mais Slits. Uma vez, uma lambida nas promoções que estão no ar, por favor. As duas? Com Slits ao fundo. Promoção exclusiva pelo nosso... Espetáculo, espetáculo final. Vendo Choquito, Marão Glive. Agora, olha a faixa colada ao clássico. Desorientação total, meu. E há determinados discos que realmente, eles trazem tudo que você pode esperar de um pedaço de papel e vinil muito sinistro, como esse 12 polegadas do Slits, Typical Girls. O Budge ou batera, as fotos, ou a foto da capa que o Nandão já vai segurar e amanhã eu coloco no Tico Tico, no roncaronca.com.br, simplesmente a foto clicada por Penny Smith, mega, ultra importante fotógrafa inglesa, que tem um livro sobre The Clash, reinou absoluta no New Musical Express ali nos anos 70, início dos anos 80, editora de fotografia do New Musical Express, baterista, eu já falei, o Budge, e o produtor, como eu disse também, é o Dennis Bovell. Enfim, um tesouro. Nandão, promoção, por favor. Promoção exclusiva no site Jimi Hendrix. Acesse oifm.com.br para participar, valendo uma Fender Stratocaster, modelo idêntico ao que o cara usava, mais um iPod personalizado com uma coleção, 8 CDs e 4 DVDs, todos embutidos no iPod. Responda a pergunta. Jimi Hendrix queria fazer com a guitarra o que Little Richards fazia com a voz, certo? Yeah. E você, que som gostaria de tirar numa Fender Stratocaster e por quê? As duas respostas mais criativas faturam essa exclusiva no site oefm.com.br. E a promoção pelo nosso e-mail, também exclusiva pelo e-mail roncaronca@oefm.com.br, são 5 pares de ingressos para o show do Benegão e Seletores de Frequência, sexta, sábado e domingo, no Oi Futuro de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que são 3 dias de shows, 3 sets diferentes. Que momento, hein? É, pô, muito repertório, né, meu camarada? 5 pares. Diga, eu quero ir no show do Benegão na sexta, ou no sábado, ou no domingo, seu nome completo e telefone, certo? Agora, que horas são, Nandão? 5 para as 11. Daqui a pouco Bolívia, né? Agora, faltando 5 minutos para a primeira metade do programa, sei, sei. A gente chegou à conclusão, depois de ler mais uma vez a promoção com o Bernardo Benegão, que faltou uma consideração, né? Benegão poderia vir aqui hoje iluminar essa promoção, né? Cafajeste, né, cara? Que momento, né? Cafajeste. Que aí, pô, cara, calma aí, pô. Opa! Porra, opa, essa? Opa! Tão falando meu nome em vão. Olha o cara, meu irmão. Que cidadão é esse, cara? Olha o cara, rapaz. Bernardão na área. Dreadlocks. Com molho ferrugem, cara. Bota um vinhetinho aí. Bota ele. Bota ele? Não, eu tô com outro aqui na fita, ó. Poxa, inclusive esse empresário já empresariou várias bandas. O Arru, Rádio Tax, a banda do Benito de Paula, Jorge Ben, entende? Tião Macalé. Bernardo, você não conhecia essa versão? Caraca, do essa... I Heard It? Cara, essa aí eu tô passando mal aqui. Tá passando mal? Tô, tá passando tipo, mal mesmo. Eu fiquei com duas mãos de fogo, não só uma mão de fogo, a mão entrevada, sabe? A mão de fogo, eu fiquei com duas aqui, cara. Não é brincadeira, assim, que porra é essa? Tu não conhecia isso não, cara? Não, cara. Mas essa é a graça, né? verdade, essa é a graça. Caraca, já falou, eu tô tudo, tipo, maluco tudo, aqui, porra, já. Bernardo. Valeu, porra, a noite. Que pariu. Bernardão com a gente, ao vivo, até meia-noite. É, antes da gente cair na Bolívia, aproveitar logo a primeira pedrada aqui pro Bernardo. Olha só, a Nina Becker, nossa queridíssima amiga, acabou de lançar dois filhotinhos, o vermelho e o azul. Ela fez a gentileza de deixar na minha casa os dois filhotinhos. Maravilha. O vermelho está à minha esquerda, na faixa 7. O azul está à minha direita, na faixa 8. Por que as faixas 7 e 8? Porque, segundo uma ouvinte nossa, há muito tempo, 6, 7, 8 anos atrás, ela falou, depois de uma pesquisa muito extensa, com várias curadorias ajudando, co-curadorias também, ela chegou à conclusão que as melhores músicas de qualquer disco são a sétima ou a oitava. Cara, isso é real. A sétima, então, a faixa 7 é uma parada sinistra. Isso é, pode dizer que eu faço disco e quando eu vejo uma música que é na 7, eu falo, essa música tem uma parada aí. Bom, então já sei qual, eu já sei qual que você vai pedir, porque eu ia exatamente solicitar você, Bernardo Benegão, com a gente aqui, escolher entre o vermelho 7, parece um cassino, né? Ou o azul 8. Cara, vermelho 7, certo? Primeiro que é vermelho, segundo que é 7. Então é isso. Mas é claro que se trata de luxo. É claro que o supérfluo é proposital. Cassino Royal. Tum, tum, tum, tum, tum. Mas é claro, um discutível desejo. Sempre que um produto vira ostentação, devassa lasciva diluída em esplendor. Tum, tum, tum, tum, tum. Uma antologia cheia de frescuras. Um prato raso de soberba ilimitada. Receita certa de Oi FM. Ronca, ronca. Sabe quem eu sou, não sabe? Você? É. Você é o... Eu sou cara de cavalo, amigo. Cara de cavalo? Tá de bobeira, porra? Como é que eu... As coisas passam sem se aproximar. Essa é a 8 Azul, ou a Azul 8. Do caminho que se... Nandão, você que já é o responsável pelo especial do All Green... Na UFM, abrimos o programa de hoje com o Al Green. Aliás, a relação completa das músicas de hoje, Ronca Ronca, do dia 17 de agosto, a partir de agora, com a presença frenética de Bernardo Benegão ao vivo. Você que já é o responsável pelo especial, pode ser também o responsável pela vinda da Nina Becker ao vivo, ao prog, em mais uma sessão do Jumboteco, que tal? Agora, né? Falar com calado. Como é que tá a participação da nossa audiência? Indo bem, cara. É, muita gente elogiando Almas, que rolou logo no início, né? Projeto da galera da Nação Zumbi, seu Jorge, coisa e tal. Caio Cunha apareceu por aqui. Emiliano, lá de Minas Gerais. Cara, o frio tá agressivo aqui na capital de Minas. Ronquinha, tiraram o fôlego hoje. Parabéns. Desce aqui em BH para fazer uma sessão. Tá bom, né? A gente tem que marcar aí. Diógenes... Ah, o Diógenes... Volta uma questão lá do John... John Mayall. Mayall. Maurício Valadares, uma pergunta. Você acha que esse disco do John Mayall, Jazz Blues Fusion, é o título que traduz mais fielmente o conteúdo do disco? É, Bernardo. Putz, cara, esse aí eu vou ficar devendo. Pula, pula. Então eu pulo. Eu pulo. Passo, pulei, passo. Não, mas o John Mayall faz isso há muito tempo. Desde 1900 era Cid Almeida, conforme o outro falou. Cid Almeida? É, nossa... Araca. Porra. Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Simplesmente isso. Hein, Bernardão? Verdade. Se não fosse ela assim, nós não estaríamos aqui. Mas o John Mayall faz isso há muito tempo. E esse disco gravado ao vivo, que nós mostramos, e que já estava na pista para participar do Ronquinho há muito tempo, é uma das expressões dessa combinação de jazz e blues. Sei. Então, o negócio... Assim, desculpa interromper, mas é que de repente o cara... Bernardo, você está aqui para interromper a gente. Aliás, desculpa a gente interromper. É, desculpa aí, Bernardo. Tudo bem, desculpa vocês. Tá bom, tá bom. A parada é, cara, que assim, o Fusion, o nome Fusion, ele pegou mal, né, nos anos 80. Então, acho que de repente o cara está se referindo a isso, sacou? Porque quando você bota o Fusion numa parada... Você imagina que eles são mais pasteurizados. Ficou chatão, né? Exatamente. Não, é... não que é real, que é uma fusão, sacou? Então, verdade. Na verdade, acho que de repente o cara perguntou por aí. Mas é uma fusão de jazz e blues. O Renato Silva indica Martinho da Vila para o Rock in Rio, né? Que você comentou. Perfeito. Lá no... É, tipo, provavelmente você estará no... Se a Ivete pode, o que o Martinho não pode? Mais ou menos a questão, né? Matheus Vieira, Jefferson Farias Calazans, Beatriz. Muita gente comentando, a gente vai lendo aos poucos. Bolívia? Mesmo, é, vamos nessa, porque... Vai. Aperta aí a criança, pelo amor de Deus. Não, calma aí, porque eu vou ter que preparar. Então, 50 segundos da Arina Becker, Vermelho 8. Para voltar pra casa e descansar. Para poder chegar de algum lugar. FM. E aí, Maval? Aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. Ronca Ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. É, Nandão... Ih, rapaz. Baixa um pouquinho a minha voz, Nandão, por favor. Baixa a tua voz? Tem um Massarinho aí, tá alto pra merenda. Que marica, meu irmão. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. É, velho. Tá bom, Nandão. Brincadeira, hein, meu irmão? Nandão, tudo certo com as promoções? Sim. Participação frenética? Venética. Já chaca ao fundo, rasgando brasa de Recife a Porto Alegre. Bernardo não gostou muito. É, não gosta. Bernardo não gosta muito. Não gosta muito de um boteco. Cara, eu vi esse cara tocando em Londres, cara. Chorei. Foi um dos momentos da minha vida, assim. Uma sorte absoluta, assim, na verdade. Eu vi o cartaz da parada e na minha... Isso foi em 2000. E daí... Cheguei pro Ganja, não tava ligado no Dia Chakra, né? Tava lá em Londres e tal. E daí eu falei, o Ganja... Eu tava tocando com um Plant lá, no Ganja tava na banda na época. E Ganja, eu vi um cartaz ali de um cara, eu não tenho nome aqui. Dia Chakra, você tá de sacanagem, mas... Era no mesmo dia do show do Plant, só que acabou o show. Cancelou o show e vamos lá. A gente saiu voado do cancelaram show. Cancelaram o show do Plant? Não, a gente não cancelou, mas a gente acabou o show, a gente saiu, meu irmão, ratão, estilo ratão. Saiu exatamente... Ratazanou em Londres, né? Ratazanou em Londres. Saímos sem falar com ninguém, porque senão não dava tempo, sabe? Pode crer. Então a gente, meu irmão, saiu voado, chegou na porra do galpão, mega, cara, 4 mil pessoas. Que isso, cara. Tipo, ouvindo o som, aí quando acabava entre uma música e outra, silêncio, era só uma picape, cara, tira assim. Isso, ali bota, aí tira, acaba o som, caraca, fica um silêncio sepulcral, todo mundo reverenciando, daqui a pouco começa muito, todo mundo dançando de novo, uma loucura, cara. Doideira, hein? Essas equipes jamaicanas. É um picape só. Isso. Não tem mixagem, né? É, não tem é. Essa. Sangue frio e ali o DJ, né? Isso. Costurando a trozova. Selecta, exatamente. Não tem negocinho de computador também, não. Exato, não tem nada tem... disso. Esse iPod que a UFM vai colocar dois nas garrinhas da nossa audiência, carregadinhos com o Jimi Hendrix, também não é usado lá, não. Você acha que o Jaxaca sabe o que é um iPod? Não sabia, mas... Fala que ele tacou o dele na fogueira, quando deram de presente. Falou, faia! O que mais, Nandão? O que mais o quê? Vamos falar da agenda rapidinho? Isso. Aproveitar. Estamos ao vivo até meia-noite, para a felicidade geral da nação ronqueira, contando com a presença de Bernardo Benegão, ao vivo e com molho ferrugem, até meia-noite. É isso aí. Diga lá. Lucas Santana se apresenta no Sesc Ipiranga, dia 21, lá em São Paulo, todo mundo sabe onde é que é, mostrando... É, o disco dele, né? O mais recente, Sem Nostalgia. Muita crasse. É, vai ter também pocket show de Cláudia Dorei, dia 19 de agosto, na FENAC, na Avenida Paulista. Projeto Oi Novo Som. Músicas do álbum Respire e várias outras cositas más. E valendo ainda a nossa promoção. 5 pares de ingresso. Show do Benegão e seletores de frequência no Oi Futuro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Sexta, sábado e domingo. Escolheu o seu dia. Mande seu nome completo com o telefone para o e-mail roncaronca@oifm.com.br dizendo o dia que você quer ir. E fé em Deus, né? Fé em Deus. E o Bernardão, como é costume aqui no Jumboteco, toda vez vem com a sacolinha de supermercado. Style. Entupidinha de pepita, né, maluco? Bernardão, vamos começar com qual grosseria? Então, cara, isso aqui eu posso dizer, tenho a honra de dizer que, como várias coisas que aconteceram aqui ao longo nesse programa, ao longo de vários anos em várias rádios, vai ser a primeira vez que você vai estar rolando som. Isso é, você pode dizer isso de certo, nem internet, nem nada. Isso aí tá sendo guardado 7 chaves. Sabe? Acabei de falar com a Nelly. Aí tá tudo certo, a parada é o seguinte. Cara, vai rolar pra vocês em primeira mão uma gravação que eu tive a honra de fazer da música que vai ser na caixa do Itamar Assunção, que a gente tem falado dela já há várias semanas através das participações da Tulipinha, da Tulipa Ruiz, O pai Luiz dela, Chagas, né? Luiz, Chagas. Guitarrista do Itamar. Em e lá pra outubro deve rolar uma série de shows no Sesc Pompeia, uma semana de shows com todos os discos, cada disco um dia. É, eu devo tocar acho que no dia 15 de outubro, essa parada. E isso aí pra mim foi uma honra brutal, sacou? Porque Itamar Assunção, eu tive contato e fiquei adicto desde a época da Fluminense FM, que tocava na sua programação. Isso era uma parada linda, né? Tocar na programação da Rádio Itamar Assunção. Vai tocar, a gente tá fazendo uma passeata amanhã aqui na Praça de General Osório. O Itamar começar a tocar na UFM. Tá nessa? Tô nessa. Já tô dá nessa. Pra falar dos convidados também nessa parada ou é meio sigilo? Não, cara, não. Então, esse disco aí... Falaram no programa. Vários mestres. Porque é muita moral, né? É isso aí. É uma loucura. Tipo, vai ter muita gente... foda, a banda dele tocando mesmo, uma galera produzida pelo Beto Vilares e os cantantes? Os cantantes, o próprio Itamar, na maioria das músicas, e tem quatro convidados, que é Elza Soares, o Arnaldo Antunes, o Seu Jorge e esse preto que vos fala. Vamos voltar a fita aqui. Parou. É isso aí, Brasil. Repete o ataque, por favor. Na ponta direita. Na ponta direita, Arnaldo Antunes. Na ponta direita, o Seu Jorge. Na ponta direita. No ataque, brutalmente, Elza Soares. Elza Soares, aliás, nós temos um outro projeto aqui na UFM de construirmos uma estátua dela. Tem que rolar, eu tô nessa também. A passeata, inclusive, vai servir pra isso também. Maravilha. Mano. E eu fazendo meio campo ali, estilo Andrade. Tá, olha só. Nessa. Tá bem, mano. Estilo Andrade. Que demais essa história. Então, repetindo, essa música estará... Na caixa. Na caixa. E tá tocando pela primeira vez mundialmente, sem zoação nenhuma. sem ironia, sem nada. A voz principal é a sua? É, não. A voz é minha. Sozinho? Solo. Que momento. Todo esse tempo que eu passo sem te ver, não quero tô pensando se vem ou não vem do berço. Não quero tô pensando nos nossos TRTTs, nos sangramentos, nos tropeços do começo. Todo esse tempo que eu passo sem te ver, não gasto pensando se mereço ou não mereço. Não gasto pensando naquilo que vai doer, quantos efeitos finjo de morto esqueço. Todo esse tempo que eu passo sem te ver, gasto pensando em virá-la ao avesso. Em qualquer canto cai babando em você, beija-la tanto até da cãibra no beiço. Todo esse tempo que eu passo sem te ver, não gasto pensando se tem preço ou não tem preço. Todo esse tempo que eu passo sem te ver, eu passo pensando que de ti não basta, não basta isso. Todo esse tempo que eu passo sem te ver, não gasto pensando se vem ou não vem, eu peço. Não gasto pensando nos nossos interesses, nos engramentos, nos tropeços do começo. Todo esse tempo que eu passo sem te ver, gasto pensando em virá-la ao avesso. Em qualquer canto cai babando em você, beija-la tanto até da cãibra no beiço. Todo esse tempo que eu passo sem te ver, não gasto pensando se tem preço ou não tem preço. Todo esse tempo que eu passo sem te ver, eu passo pensando que de ti não basta isso. E aí galera do Ronca Ronca, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre SA e é uma honra para mim estar colaborando mais uma vez para esse que é um dos melhores programas de toda a frequência modulada e todas as frequências de todos os planetas e todo o universo. alguém bom coração. Até que ele era um rapaz muito bem comportado. Até que ele era um poço de boa intenção. Não creio que ele fosse complexado, meio calado, talvez esquisito, mas batalhador. Eu creio que ele era muito inteligente, eficiente, honesto, honrado e trabalhador. Por mais de 10 anos foi meu excelente vizinho. Subia comigo às vezes no elevador. Por certo sabia direito do seu cantinho escuro, tranquilo, com jeito de um sonhador. Até que hoje à noite, pegando e relendo o jornal, a foto no canto da esquerda me despertou. Matou a mulher e as crianças a golpes de pau, sem um bilhete, sem explicações, se suicidou. Se bem que a patroa falava, esse cara não presta. Tem cara de ser mau marido, de não ter valor. Se bem que a patroa falava, esse cara não presta. Tem cara de anjo, mas nunca que ele me enganou. Até que ele era um rapaz muito bem comportado. Mas não, eu nem sei o seu nome, ele nunca falou. Sei o seu nome, ele nunca falou. Por mais de 10 anos foi meu FM. Francisco de Assis, França. Chico Sainz, Sainz, Sainz, Sainz. Guarda em meu não orum, Bastirê desse funfum, cuida de mim que eu vou pra te saudar. Que eu vou pra te saudar. Caminho do olhar, abra caminho tranquilo pra eu passar. Laroye Leguá, tomba o mal de joelho, só levantando o ogó, dobra a força dos braços que eu vou só. Laroye Leguá, guarda Eleona Orum, cobatire desse funfum. Cuida de mim que eu vou pra te salvar. Que eu vou pra te salvar. Oiê, que eu vou pra te salvar. Oiê, Leguá. Oiê, Leguá. Que eu vou pra te salvar. Oiê, Leguá. O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que você não faz o Inhaúma Connection? Eu não sei por quê. Porque... O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que você não faz o Inhaúma Connection? Eu não sei por quê. Porque... Dá pra dar uma sampleada nessa risadinha dele e usar no seu disco, não, Bernardo? Pô, meu irmão, eu vou querer, hein? Cara, eu vou querer. Fotografias densas de Bernardo Benegão amanhã no site do Ronca, hein? Yeah. Presta atenção. Que massa. Na medida em que eu sambava, com passo descompassava. Passa a bula pra gente, com todo respeito. Passa a bula, passa a bula. Cara, é o seguinte, vocês ouviram agora, Kiko de Noite, que pra mim é uma das melhores coisas que estão rolando no Brasil hoje em dia mesmo, assim, é um negócio de maluco, que é esse cara da voz e violão. A música foi Padê Onã, Kiko de Noite e Bando Afro Macarrônico. Essa música é do Douglas Germano, que é da banda também. Esse é o primeiro disco dele? Não sei se é o primeiro mesmo. Eu peguei uns discos aí dele, não sei se ele lançou depois desse algum, mas sei que esse é o disco que a galera tá conhecendo agora e tá, tipo, é um negócio de mongol mesmo, tipo, maluco. Eu vi o show do cara há pouco tempo, é uma doideira essa coisa. Saiu por agora o disco? Eu já ouvi falar desse disco faz um ano e pouco. Coisa de ano passado. Então, mas é coisa hoje em dia, né? Isso é quase um disco jurássico, né? Hoje em dia, com a pressinha. Com a pressinha da galera, mas aí ninguém conhece isso aí, nada, isso né? Aí não conta. Isso aí já virou. Esse aqui é um clássico. É catálogo. É um clássico, do outro lado tá, ninguém conhece. Eu fico com ninguém conhece. Exatamente, então. Isso que é absurdo, né? Mas então, é por isso que eu tô aqui. Exatamente, essa é a parada. Que é pra esse pé de valsa aprender. Amputa, filha, amputa. Porque com samba ele não vai mais se meter. Mas é ruim. O que diz a nossa audiência, Nandão? Cara, o Professor Selvagem, conhecido também como Flávio Silveira, meu ídolo, ele não tá nem aí pra guitarra do Jimi Hendrix, ele quer saber do disco Professor Mumu da Mangueira. Você executou aí no início, Mumu dando aula, né? Uhum. É, o Alex Machado por Mussum. Aqui. Alexandre Guimarães, Juliana Carro. Todo mundo querendo participar pro show do Bernardo Benegão e seletores. Olha aí, Bernardo. No... Pô, tem esse disco demais. Rafael Velasquez está por aqui. Tem muita gente comentando da participação, dos ingressos e coisa e tal. Mais do coisa e tal do que coisa. Bernardão, nesse fim de semana agora, esteve com a rapaziada lá de cima, do coletivo. É, cara. Do coletivo Rádio Cipó. Nossa, foi muito bom. E o Bernardão, numa dessas visitas que ele faz para nossa felicidade ao Ronca Ronca, por exemplo, esse disco do Kiko vai ficar com a gente. Isso, tá ligado? Já é daqui, exatamente. É mão dura mesmo. Prendeu. Mão de brincadeira, fogo. Né, cara? Mão de fogo. É, mão de fogo. Mão de fogo. É brincadeira. Roy Yuken. Mão de fogo. É mão de fogo sinistra mesmo. Não dá, não, cara. Então a gente sempre dá uma gatunagem. Aliás, ele traz os discos pra gente, né? Não é gatunagem, não. É... numa dessas últimas visitas dele, do Bernardo, ele trouxe o disco do coletivo Rádio Cipó. E terça-feira passada eu peguei o disco e, pô, vou tocar. Fazer a chamada do show da rapaziada. Sim. Quando abri o disco, o que tinha dentro? O quê? Cantores de jazz. Um gato. Tem que te devolver isso, Bernardão. Cara, porque você deve estar procurando. Olha lá, olha lá o disco hoje, ali na mão dele. Eu trouxe outro lá. Trouxe de novo. Olha lá, olha lá. Isso aí é uma fonte inesgotável para o Ronca Ronca. Quantos minutos para acabar o milho com a pipoca, Nandão? Exatamente 30. Tá bom. Excelente, né? A voz desse cara, o violão, a gravação é uma doideira. É, grosseria total, né? Bolante. Antes disso, teve aquela teve o som do Gonzaguinha, né? Clássico. É. Que suspeito que meu tio era o arranjador, mas pode ser que sim, pode ser que não. Não, pode ser que sim. Mestre Meirelles ali. Com certeza. Sim, que sim, tinha o estilo sim. dele ali nas paradas. Gonzaguinha é sempre muito pedido no Ronca Ronca. Uma lenda, morreu estupidamente num desastre de carro. E deixou alguns dos principais clássicos da música brasileira. Nós ouvimos o primeiro disco dele, Luiz Gonzaga Júnior. E a relação completa das músicas amanhã em roncaronca.com.br. Antes, nesse disco do Tamar, esqueci de avisar, cara, que assim, um disco só de inéditos, na real, sacou? É só música inédita, 100%, não tem nenhuma regravação, é tudo... É grosseria. É grosseria total e restrita. É, tem uma vinhetinha aí pra gente, Nandão? Ah, sempre tem, né? Muito obrigado. É, muita eletrônica, né? Mas Nandão, Bernardão, hoje eu dei uma reverberada na história do Rock in Rio, que anunciou a sua próxima edição para setembro de 2011. E a rapaziada, pelo menos a turma que chegou até o costado do Ronca Ronca, chegou lançando marimbondo pelas ventas. Cuspindo fogo. Por conta de algumas das atrações cogitadas e algumas, sei lá, talvez já... devidamente carimbadas. E eu coloquei lá no site do Ronca Ronca que se eu pudesse encontrar, nunca encontrei o Medina, nem no tempo da Fluminense, que tinha uma aproximação forte com ele. Nunca encontrei nem ele, nem a filha, nem o pai, nem o irmão, nem o cozinheiro, nem o periquito, nunca, ninguém. Nem o cachorro. Nunca, não recebi carta, e-mail, Paul Newman, não conheço a figura. Mas se eu encontrasse com ele, eu escrevi lá isso. Eu falei, porra, Bob, tu é danado mesmo. Se o Brasil tivesse mais 3 ou 4 como você, pessoas, empresários, empreendedores que fazem a bodega da roda girar, ao invés de ficar reclamando, ficar sentadinho naquela punhetinha de ficar... as coisas seriam diferentes. E a conclusão muito óbvia é que o Rock in Rio não é, como eu escrevi lá, literalmente, não é o festival do Lariú, não é o Goiânia Noise, não é o festival da Casa da Matriz, não é o festival do Ronca Ronca, nem do Bernardo Benegão. É o festival do Roberto Medina. Exato. O cara que trouxe o Frank Sinatra ao Brasil. Desde que o Brasil foi descoberto, tem tempo, nós, aliás, ouvimos a história do Mussum no início do programa, o Negozinho prometia e jurava que o Frank Sinatra viria ao Brasil. Ninguém se mexeu para trazer, quem trouxe foi ele, em 1980, e como eu escrevi, ele deixou a minha mãe a mulher mais feliz do mundo. Por poder assistir o homem da vida dela, tirando meu pai e eu. Classe. Lógico. Você. O Frank Sinatra. Tá entendendo? Uhum. A minha mãe ficou uma semana sem dormir de emoção, claro. Numa época que ninguém vinha ao Brasil. E se o Frank Sinatra viesse, ele poderia tocar para meia dúzia de endinheirados no Copacabana Palace, mas ele tocou no Maracanã. Manjo? Então, o Rock in Rio, o primeiro, em 1985, foi a primeira possibilidade do Brasil ingressar em algum tipo de circuito internacional. Verdade, verdadeiro. Foi a primeira vez que veio ao Brasil um palco decente. Verdade. Uma luz decente. O stage manager do Rock in Rio foi o cara que trabalhou com o Jimi Hendrix. Veio aqui nos Rolling Stones, eu cheguei a falar com ele. Foi a primeira vez que nós tivemos uma estrutura, né, de um show gigante. Vieram as pessoas que a gente sabe muito bem, né? Queen, AC/DC, eram melhor. A brasileirada toda, a brazucada toda. Não, lançou muita Rock. Gente, né? Lançou Paralama, lançou. Enfim. O outro, em 91, no Maracanã. Trouxe um monte de gente bacana. Prince. Happy Mondays, isso é 91. Happy Mondays tinha acabado de lançar o segundo disco. Delight. O mais fodaço dele. Sim. Veio um ano depois, ninguém sabia quem era Happy Mondays. Foi no More também, não tinha estourado antes de rolar. Judas Triste. George Michael fez um show alucinante no Maracanã. E depois em 2000 e... Megadeth foi foda. Dois, eu acho. Foi lá, quando foi o terceiro? Agora minha memória jamaicana não me deixa lembrar. É. Enfim, início de 2000. Mudoada? Trouxe Queens of the Stone Age. Caraca, esse show foi demais. Eu tava lá, cara. Só eu gostei dessa porra. Tinha um monte de metaleiro em volta, cara. Que tinha todo mundo no querendo matar os caras. Que o cara tava tocando pelado. Trouxe R.E.M., Foo Fighters. E trouxe Neil Young and the Crazy Horse. Depois do dia. Sim, meu amigo. Se não fosse Medina, eu nunca teria visto Neil Young. Oh, Yuka! Hein? Mãos de claro, fogo. Claro, claro. Mãos duas. De fogo. Enfim. É o festival dele. É o festival para levar 150 mil pessoas. O Arcade Fire socar no Rio de Janeiro não vai levar 2 mil. É verdade. O XX não vai levar 500. O Jonathan Richman tocou para 60 no Circo Voador. Um monte de gente não passa pelo Rio de Janeiro. Manjo? Então, esse é o festival dele, que ele vai ter, junto com a prefeitura, de encher aquele espaço. Agora, é como eu disse lá, basta olhar para a história do negócio. Junto com a farofada toda, que a gente não gosta, não é a nossa música, a música pela qual a gente briga, meu amigo, virão os sempre nomes mais foda do planeta. Sempre vem. Que talvez não viessem se não fosse um festival desse tamanho. Não viriam. Ou viriam de uma maneira, né, em parcelas. Não viria num mega festival como qualquer um quer vir pra cá. Uhum. Show da R.E.M. foi foda mesmo, puta que pariu. Assim, diga lá, Nandão. O quê? Que depois disso, você ia ver a data aí. Não, não vou ver nada, não vou ver data nenhuma. Banca sustenta o meninão que ainda cheira leite, nem tem pelo na cara. Mas tudo desandou depois do dia que ele resolveu causar suspiro nas mocinha e a velha enciumada retalhou o rosto. Agora, o vídeo que eles fizeram pra divulgação com a rapaziada Old School Total, Evandraço, Mesquita, Sandra, né, Dinho. Eu não vi esse vídeo. A Tiê tá perdidinha ali, as pessoas não reconhecem muito ela. A Tiê se apresenta agora No Teatro Rival. Sábado. Junto com a Tulipa também. E o Petit. É o festival dele. São essas pessoas que em outras edições estiveram com ele. É aquele negócio lá de grupo de futebol, né? As pessoas que você tem confiança, ou que você tem. Aquela palavra que não existe mais no dicionário, a tal da lealdade. Pode crer. Que estiveram com ele em outras edições do Rock in Rio, em Lisboa, em Madrid. Né? Então, eu gostaria muito de ver a rapaziada nova a Nina no meio desse vídeo promocional, o Bernardo, o Catatal fazendo solo de guitarra, junto com essa turma lá. O Jorge Rael tocando saxofone. O D2 está lá. Eu gostaria, mas não é o meu vídeo. É o vídeo do Roberto Medina. Né? 100%. Então, é isso, meu amigo. Se ele passar por mim... Bob, se quiser chegar aqui, ainda tem tempo para você bater uma caixinha com a gente. Diga lá. É, Charles Porto Ramos, uma lenda. De Maceió. É, pergunta para o Bernardo Benegão se antes do fim do mundo de 2012 tem alguma chance dele dar as caras aqui. Se eu não me engano, a última vez foi com o Planet. Certo, Bernardo? Maceió, não é isso? Maceió. Cara, a gente quer muito sempre, cara. É, o problema é mais ou menos, o problema é real, são os organizadores de show, assim, que não é questão nossa, a gente recebe convite e não vai. A gente não recebe convite. Falta convidar, né? Exatamente. Recebe convite pra ir pra vários lugares do planeta, lá no Rolô ainda. Maceió, no Rolô ainda. É, eu quero ir lá com dizer ele que só tem show vagabundo, espero um show de você, o seu show lá, né? Pô, muito obrigado. Também espero. Bernardão, semana retrasada, se eu não me engano... Eu relembrei aquela história monumental para falar em planeta, falar em Planet. Monumental de nós. Aliás, estão falando aí que o Planet vai voltar. Mentira! Mentira! É. Eu contei aquela história de uma entrevista que você foi fazer. Aí no essa final, é várias perguntas, não sei o quê. Blá. Essa história é boa. Né? Na entrevista. É, o Bernardão se dedicando ao jornalismo, respondendo com muita desenvoltura. As indagações, e a moça chegou no final e falou: porra, posso fazer a última pergunta? Pode. Por que seu nome é Gustavo Black Alien? Ah, não, sou o contrário, cara. É, que seja o contrário, a gente levantou a possibilidade de ser o contrário. Se é o contrário, e é pior, né? Só vou contar a história, porque o Gustavo contou isso no jornal, sabe? O Gustavo, na verdade, dormiu com uma garota. Não era uma entrevista, era uma dormida. E não dormiu, não, né? Ficou com a garota lá. Sim. E daí... Quando acordou e tal, de manhã, mexendo nos dreads dele e tal. E daí a garota fez a seguinte pergunta, falou: pô, cara, muito bom ficar contigo, muito legal. Então, vem cá, por que te chama de Benegão, hein? E deu uma romantizada aqui pra fazer uma coisa mais jornalística, vamos dizer assim. Tô com uma aqui sinistra aqui falando nisso. Falando em Gustavo e falando em Speed, falando em Rodrigues, que é o DJ de Seletores. Essa gangue brutal aí de Niterói que fez escreveu história geral aqui no Brasil e continua escrevendo. O Speed, que já escreveu, e o Gustavo e o Júnior que estão metendo bronca. Tem uma parada resgatada de uma demo de fita cassete, que tem aquele barulhinho de fita cassete. Uma parada clássica. Que, pô, meu irmão, pode ser que alguns fãs de Jimi Hendrix possam ficar loucos, mas essa parada aqui é muito foda, feita por fãs de Jimi Hendrix, que são o Aero Speed, o Gustavo e o Rodrigues, com barulhinho de fita, gravado em fita de 4 canais, irmão. Chega junto, ouve aí. FM. Ronca, ronca. Conte o seu voto mais uma vez. Conte o seu voto mais uma vez. Seja o understood, but now I've got it. The word is good. Everywhere I go, I can hear it said. In all the good books and the bad books I've read, don't say it, don't say it, say it, say it, y'all. Don't say it, don't say it, say it, say it. To show everybody tonight, give the word a chance to say that the word is the only way. Y'all say it, say it, say it, say it, say it. It's so kind, lots of sunshine, y'all. It's a word, it's a word. It's a word, it's a word they call love. Oh, it's so fine, just like sunshine, y'all. It's a word they call. It's a word, it's a word they call love. Oh, it's a word, it's a word, yeah. It's a word, it's a word. How y'all gonna say it? How am I gonna say it? How y'all gonna say it? Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it. Say it, say it. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Oh, yeah. Segura, Bernardão, seus amigos. Identificou? Tu é bom de identificar. Eu não, sou clássico, zereta clássico. Na caderneta. Isso é bomba estéreo. Puta que pariu. Não tem graça brincar com você. Diretamente da Colômbia. Tá ligado que eles estão chegando mesmo, né? Graças a Deus, tu falou que viu um show deles, é, né? É, em Buenos Aires. E que tava bombado de forma... Bomba estéreo, né, meu? Literalmente, pô, graças a Deus, cara. Estão chegando mesmo. Gosto muito deles, são, pô, além de ser pessoas queridas, são uma banda absurdamente foda. O que mais, Nandão? De vez pra tomar cervejinha lá em Santa Teresa, mas foi antes dessa confusão toda de SW, não sei o quê. Os caras são, tipo, muito clássicos. Vamos encerrar a promoção ou não? Faltam 10 minutos, né, pro programa. Vamos mais 5, né? Mais 5. Alguma notícia aí de última hora? Notícia de última hora, não. Não. Ah. Lembrando que a relação completa das músicas amanhã em roncaronca.com.br. Nandão, a gente vai encerrar com a música do Marcelo Genesi, que ele mandou pro Ronca Ronca. Tem um e-mail aí? Tem. O que é que ele diz? Ah, porra, você quer que eu encontre e-mail agora no meio de 5 mil e-mails? Gostaria, gostaria. Brincadeira. Maurício, aceite essa música como um agradecimento e admiração por você e pelo Ronca Ronca. É muita classe participar do seu programa. Espero que goste. Logo, logo teremos ela no vinil. Aí sim, um abraço, Marcelo Genesi. E ele manda a música, mais uma música do Quarto álbum Quarto de Dormir. Ainda inédito. Nós colocamos no site do Ronca Ronca a gravação dele com a Tulipinha. Tulipinha realizada terça-feira passada. Uma música... realmente, lindo. Uma coisa de doido, muito tá lá. Lindo. O que é aquele bagulho aí, MP3? Possivelmente, né? Possivelmente. É? Dá pra ouvir bem? Tranquilo? Talvez um WMA dá, ótimo. Vai bem. E o Genesi fez mais uma gentileza de enviar hoje uma música para que a gente mostre no Ronca Ronca, o disco produzido pelo Cassim. É, diga lá, Bernardão. Cara, a gente vai dar uma ouvida aqui, vamos fazer um estilo DJ clássico, assim. Pedaço de música aqui, porque pô, falta pouquíssimo tempo, né? Tem que rolar. Tem que rolar A Luz da Luz, que pra mim é um dos melhores discos do ano aí, certo? É desse ano o disco, que a gente tava falando sobre, de 2010. Descasso, já vou logo direto na faixa. Faixa 6, Irigdum. Chega junto. Aí, Nandão, só uma homenagem. Muito Irigdum, né? Meu mundo na cabeça, você é meu mundo, só que o mundo é minha área. Meu mundo na cabeça, você é meu mundo, só que o mundo é minha área. Nossa vida é dura, nosso som é abstrato, indescritível é esse nosso contato. Pra onde eu fui sempre levo teu retrato, rapazinho mulato. Tem espírito... Vamos lá, DJ. Senhoras e senhores, errei. É isso. Muito bem. Aí. John Peele errava todo o programa, bem que cara. Não é vestibular, errava a velocidade, errava a música, então é um incentivo. Tá tudo em casa. Errar, porque da próxima vez a gente vai errar também. Vamos então... ver se eu vou errar também. Vai. Lourdes da Luz. Não. Também não é. Não é. Brincadeira, hein? Vai lá. Sei, estamos ao vivo até meia-noite. Isso aí, Brasil. Brincadeira, hein? Sinto quanto fosse fim ou rum, nega, pode ter certeza que eu seria bebum. Mais que metidilo no filme Factotum. Seja só do jazz, de arte tatum, ou ritmo do rock, do derro com pifimum. Não me sinto solitário, não sou dado do Platão. Tão um pouco enquadrado, enlatado tipo atum. Contigo no deck, se lelorogum, bem. Seu ziriguidum encaixa bem com o meu, que é bastante incomum. Nem é só mais um, mas é com calma que meu corpo não é de adamantium. Seu ziriguidum encaixa bem com o meu, que é bastante incomum. Nem é só mais um, mas é com calma que meu corpo não é de adamantium. Seu ziriguidum. D'água, nada contra hardcore, só que hoje eu quero funk. Funk, yankee, sem pita. Você me disse venha, venha, eu te digo que já vou. Foda-se se é gay, se é Slim ou Rei ou quem cita meu orgulho latino. É você, menino? Então, vai puxar o pino da granada, que é minha alma atormentada, ainda marcada por um beijo teu. Pegou no breu e assim como ao seu, Valença da manga rosa, eu quero o gosto e o sumo. Até que deu o rumo, chapa feito fumo. Bom, vai ser o seguinte, mas tá com pouquíssimo tempo. Vou botar agora um som do Sacal, que pra mim é uma das paradas mais sinistras que tá rolando, né? Exatamente. Nordeste, né? É, de João Pessoa, da Paraíba. É muito sério isso aí, tipo, de qualidade. O cara é sinistro, o cara faz a parada em casa, mano, sozinho. Base, grava tudo, faz. Então não vou falar muito, valeu. Ouçam Sacal. Quando estão hipnotizadas, as pessoas se sentem desinibidas e relaxadas. Aparentemente, isto ocorre porque elas se desligam das preocupações e dúvidas que normalmente restringem suas ações. O nosso som vai além, hipnose, passando sem pisar ninguém. Vem só trazendo prazer, eu quero ver quem detém. Basta um soltar a base, tem o poder de cura rebordose, pra deixar a galera toda sem neurose. O nosso som vai além, hipnose, passando sem pisar ninguém. Vem só trazendo prazer, eu quero ver quem detém. Basta um soltar a base, tem o poder de cura rebordose, pra deixar a galera toda sem neurose. Quando o sanfoneiro dá um nó na sanfona, bomba acende e não embroma. Somos o primeiro sintoma, e quando o estilo vem à tona, tem que ter cultura paraibana. Léo chama, nego que não bata pestão, né? O drama, doce tá na boca, beck tá no pique no bolso. Mas eu quero curtir o quanto puder aqui nessa vida. Eu quero beber com meus amigos das antigas. No calor, então no frio, na subida ou na descida. Todo mundo junto naquela instiga. O nosso som vai além. Hipnose, passando sem pisar ninguém. Vem só trazendo prazer, eu quero ver quem detém. Basta um soltar a base, tem o poder de cura rebordose, pra deixar a galera toda sem neurose. O nosso som vai além. Hipnose, passando sem pisar ninguém. Vem só trazendo prazer, eu quero ver quem detém. Basta um soltar a base, tem o poder de cura rebordose, pra deixar a galera toda sem neurose. Agita, agita, quando o coração palpita, frita. Curto quando as mina grita, vem pra ajudar, não complica, fica. Pode ser falido, fica. Não tem discriminação no reino da piração. Sacar um outro arbitro, um verdadeiro. Quanto mais eu canto, quanto mais eu tramo, quanto mais eu quero fazer. Quanto mais eu planto, quanto sol lavando, quanto mais eu quero trazer. Quando quero tanto, é tanto que não tem como descrever. Taca logo o fogo, quero meditar e transcender. O nosso som vai além. Hipnose, passando sem pisar ninguém. Vem só trazendo prazer, eu quero ver quem detém. Basta um soltar a base, tem o poder de cura rebordose, pra deixar a galera toda sem neurose. O nosso som vai além. Hipnose, passando sem pisar ninguém. Vem só trazendo prazer. Oi, FM. Oi, Maurício. Quem tá falando aqui é a Beth Lago. Quero ver você bombando aí nesse programa. Um beijo enorme e arrebenta. Bota muito som maneiro aí. Aparentemente, isto ocorre porque ela se... Mãos de fogo, né, meu amigo? Garras. Ações. Petrificadas. O nosso som vai além. Uau. Hipnose, passando sem pisar ninguém. Vem só trazendo prazer. Eu quero ver quem detém. Basta um soltar a base. Tem o poder de cura rebota. Literalmente, acabou o milho, acabou a pipoca. Vamos agradecer a presença, como sempre, de nossa torcida na formatação brifada e alavancada do programa. Durante a semana, o Ronca Ronca recebe as informações de nossa audiência pra gente chegar terça-feira que vem com um jumboteco totalmente desorientado, escotilha no chão, uma asa apenas, e voando no chão de cabeça para baixo. Pode crer. O bagulho é muito louco, cara. Hein? Agradecer a quem sintonizou a Oi FM e não pôde participar do programa. Tenho certeza absoluta que a maioria esmagadora dos nossos ouvintes. Afinal de contas, estamos num país miserável e que hoje o Globo mostrava em sua primeira página: mais de 30 milhões de brasileiros não têm dinheiro para voltar para casa depois do trabalho, meu amigo. Manja? Você tem noção do que é a paradinha? Não? 100%. Ô, meu irmão, vou te dizer. Diga. O disco do Planet Hemp, a gente gravou dando calote no ônibus. É. Eu era magrinho porque eu subia Santa Teresa andando depois do Circo Voador. Ganhava o convite na Rádio Fluminense. Isso, tinha que subir pra Santa Teresa, acabou o ônibus, acabou o milho, acabou a pipoca. Sobe andando, meu irmão, lá pra cima, pra casa do chapéu. Mas eu quero trazer, quando quero... Bernardo, obrigado por mais uma presença iluminada e luminosa sua. Mão de fogo. Vai além. Hipnose. Essa é a foto, hein? Essa é a foto. Essa é a foto do Tico-Tico, hein? Pra ilustrar. Presta atenção. Terça-feira a gente volta, atividade, a rapaziada que participou da promoção, das promoções. Nós temos mais uma edição do Ronquinha com a promoção do Jimi Hendrix. A gente encerra o programa com a gentileza do Marcelo Genesi, em mais uma música do seu ainda inédito disco. Beijinhos, terça-feira a gente volta. Obrigado, Nandão. Obrigado, Marcelão. Obrigado, Dildil. Obrigado, a brigada de incêndio do prédio da UFM. Quem é Marcelão? Marcelão. Genesi. É. A brigada de incêndio da UFM, que não deixa realmente o bagulho pegar fogo aqui dentro. Então, Juca, um beijo. Bye, bye. Tchau. Valeu. Everybody, thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.